falou, amor, vou deitar mais cedo hoje. São nos pequenos gestos que a gente se sente a mais amada do mundo. Mas o problema foi que no final do áudio, no último segundo, vazou uma voz de fundo. Quem é seu vagabundo? Deu batedeira, fui digitar, mas a mão tremeu. Cabeça coçou, liguei, liguei, ele não atendeu. São os pequenos gestos que a gente se sente a mais amada do mundo. Mas o problema foi que no final do áudio